3222. Agora ficou impossível não comprar o seu Nissan. Nissan Livina, a partir de R$ 42.990 e taxa zero em 12 vezes. Isso mesmo, Livina por R$ 42.990 e taxa zero. Subra Nissan, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Pelotas. Interativa Conversas Cruzadas. Oferecimento. Traduzca a comunicação no mundo. Confie seus serviços a especialistas. Voltamos para a rodada final. Cada um dos convidados terá um minuto, e aí exato um minuto, para concluir as suas defesas. Quando eu agradeço ao Paulo Emanuel, ao Décio Damin, Rodrigo Leuzin ou Loisin, eu fico sem saber a etnia do Rodrigo e fico em dúvida. Se for Loisin, parabéns. Se for Leuzin, da mesma forma, muito obrigado. Wanderlei Gonçalves, Nelson Gonçalves, olha aí, Maria Helena Avelini, Lourdes Sprenger, e ainda o Gustavo Kosfeiler, um grande abraço a ele. E fazendo a você ainda um convite, ter esse tempinho que falta para dizer, além de prédios comerciais, devem ser autorizados edifícios residenciais na área do antigo estaleiro só, 3299-2361 para dizer não, 3299-2362 para dizer sim. Eu começo pelo Guarnieri, um minuto para o seu encerramento. Bom, eu queria, assim, a respeito dessa questão do uso da orla, né, e da forma como está colocada a terra lá, eu queria mostrar aos espectadores aqui uma notícia de hoje, de um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público em relação à BM-PAR, obrigando a substituir os fios da cerca de arame farpado hoje existente por fios de arame liso, para facilitar o acesso da população à orla do Guaíba, manter e assegurar a limpeza permanente do terreno de sua propriedade e construção de uma trilha de brita. Então isso é para testar que realmente aqui a gente não está faltando com a verdade, não está falando irresponsabilidades. Isso é responsabilidade, né? Do então é um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. 5 segundos. Público. E bom, para encerrar... Foi. Encerrado. Né? Por uma cidade sustentável, né, com inclusão social e preservação ambiental, não apontar o saleiro no dia 23. Mário Kessler, o seu minuto para defender o sim. Quero dizer que o aspecto do desenvolvimento econômico... Lauro Kessler, perdão. O aspecto do desenvolvimento econômico de um bairro com o social, quer dizer o emprego, a possibilidade de emprego. O pessoal do Cristal não tem emprego, tá? Porque não há poder aquisitivo de uma minoria de classe média alta que mora no Cristal, o Brasil no Cristal, que empregue toda essa necessidade de mão de obra, né, disponível que tem no Cristal e desqualificada. Mediante qualificação de mão de obra, que isso é do social da prefeitura, seria por parte da SMIC, por parte da FASC, enfim, né, empregar toda essa gente que está sequiosa de que haja novas oportunidades de emprego. E se tivesse ali mais 100 ou 200 ou 220 moradores com poder aquisitivo alto, daria esse emprego de que nós tanto necessitamos para essa gente paupérrima do Cristal. E agora o vereador Beto Meixo, seu minuto final. Bem, primeiro, eu acho que o mais importante é nós vermos que todos que estão aqui à mesa, independentemente de algumas visões diferenciadas, querem, acima de qualquer coisa, o melhor para a cidade. Isso que é o mais importante. E as divergências, elas são muito importantes para uma cidade, né? Porque daí nós conseguimos fazer com que se enriqueça não só o debate, mas depois as soluções para os problemas. Eu entendo que votar não domingo é nós, de uma vez por todas, conseguirmos garantir o planejamento participativo da cidade, como, aliás, foi conseguido com essa consulta popular, Walter, que é em virtude principalmente do prefeito Fogaça, que garante uma consulta, ou seja, vamos planejar a cidade com participação. O votar não é justamente, na minha opinião, parar com erros e casuísmos e forçarmos um planejamento para toda a orla com participação. Bom, agradecer o espaço, agradecer a audiência, dizer que esse termo de ajustamento de conduta é fruto do trabalho do vereador Beto Meixo. Mas é uma garantia que a prefeitura também teria e terá, para a prefeitura teria e terá para que qualquer empreendimento que haja naquele local respeite principalmente os ditames legais e constitucionais, quais sejam a iniciativa privada e o interesse e a subordinação ao interesse social. O que me preocupa, indo na mesma linha do Lauro, é a questão do desenvolvimento econômico. Eu compartilho das mesmas apreensões e das mesmas insatisfações que o Paulo Guarnieri, só que eu enxergo o caminho e a saída por caminhos diferentes. Eu acho que a injustiça social no Brasil é algo gritante e nós precisamos enfrentá-la. Como é que nós enfrentamos? Gerando oportunidades e gerando caminhos. Aqui nesse estúdio mesmo, nós temos trabalhando várias câmeras, temos o suíte, temos várias pessoas. Cada um deles tem o seu emprego. Leva para casa todo final do mês o seu trabalho, que lhe dá dignidade e permite sustentar suas famílias. Dizia o Getúlio Vargas que a pessoa só tem dignidade se tem trabalho. Então, geremos oportunidade e geremos trabalho. É isso que está se pedindo. E a utilização da cidade, para mim, é a utilização mista. Por isso que eu voto sim. Muito obrigado. Vamos conhecer agora a opinião do telespectador, aqueles que se manifestaram na interativa, respondendo em 2.538 ligações, 64% não, 36% sim. Lembrando que a ordem é a mesma da urna eletrônica domingo na consulta popular. O número 1 vai ser para o não, o número 2 vai ser para o sim. No caso de hoje, no universo de 2.538 ligações, 64% não, 36% sim, para a ocupação mista da área do estaleiro só. Bom voto para todos no domingo. Até lá, outros tantos espaços vão esclarecer os telespectadores, com certeza. Conversas Cruzadas termina aqui. Amanhã estará de volta de Santana do Livramento o nosso Lazer Martins. E até uma próxima oportunidade. Não esquecendo que amanhã, 10h30 da noite, tem programa. Boa noite. Conversas Cruzadas. Oferecimento. Funerárias reunidas. Carinho, respeito.